Meu irmão, quando olho teu rosto, eu vejo a glória de Deus brilhando em ti. És a expressão do amor de Deus pra mim. Quero orar e profetizar sobre ti toda a prosperidade e bênção do Senhor. Nada pode te atingir, pois o sangue de Jesus, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição que havia sobre nós. E em nome de Jesus, precisamos aqui vida de vitória. Quando te vejo triste, quero te alegrar, pois sei que Deus te ama muito mais que eu. Levante as mãos, deixe Deus agir, pois o sangue de Jesus, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição que havia sobre nós. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, precisamos aqui vida de vitória. Pois o sangue de Jesus, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição que havia sobre nós. Precisamos aqui vida de vitória. Profetizamos aqui vida de alegria. Profetizamos aqui vida de vitória.